conhecido és, ó Deus de Judá. Teu nome é grande em Israel. Em Sião está teu lugar, tabernáculo eterno, onde a paz vem reinar. Ali quebraste as flechas da guerra, a força se rendeu a ti. Os valentes caíram em sono diante de ti. Ó Deus, eu me rendo, eu me rendo. O céu anuncia o teu juízo. Levanta os mansos, traz libertação, e a cólera do homem será teu louvor. Fazemos votos, ó Senhor do céu. Trazemos presentes a ti. Teu nome é tremendo, ó Rei eterno, diante de ti. Quem subsistir a tua